happened nearly 14 billion years ago. Expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações avisadas, queridos ouvintes. Este é mais um Drops para Nerdia e o assunto desse Drops é importante, bastante importante, inclusive. Sabe o Nerd Maratonista? Então, a gente vai parar um pouquinho com essa atração só agora, nesse mês de maio, porque eu não consegui fazer gravações recentemente desses episódios, porque, apesar de serem episódios curtos, a gente aqui da equipe do Paranerdia grava tudo de uma vez, entendeu? Então dá um pouquinho de trabalho gravar, porque às vezes costuma ser de 2 a 3 horas de áudio bruto para dar de em torno de 10 episódios do Nerd Maratonista. Já estão sendo feitas gravações, não vou adiantar quais são as séries que a gente está gravando, mas ainda não vão ser lançados por agora. Então agora, neste mês de maio de 2025, infelizmente não teremos os episódios do Nerd Maratonista, mas mês de junho, mês que vem, a gente já retorna, porque aí já vou ter feito as gravações e a gente já vai ter, quando eu digo a gente, quer dizer eu mesmo, que sou eu que edito essa bodega, já vai ter editado essa bodega para lançar para vocês, tá? Então, desculpem, antes de mais nada, se vocês não vão ter Nerd Maratonista. Eu sei que tem gente que adora esses episódios, mas não se preocupem não, que a gente não parou. Tá? Só vai dar uma pausinha, bem de levinho, menos de um mês, para dar tempo da gente gravar mais e editar bastante episódios para lançar. Beleza? Obrigado a todos e vida longa e próspera.